Eu sempre te disse que um dia tinha que te dizer adeus, pois já tinha alguém que mais queria e nunca podia ser teu. Já tenho uma portuguesa e um país que chama por mim. Xeri, xeri, xeri, não me leves a mal. Xeri, xeri, xeri, mas vou para Portugal. Xeri, xeri, xeri, tenho lá meu amor. Ai, xeri, desculpa, por favor. Mas vou para Portugal. Xeri, xeri, xeri, tenho lá meu amor. Ai, xeri, desculpa, por favor. Eu sempre te disse que um dia tinha que te dizer adeus, pois já tinha alguém que mais queria e nunca O

sintonia com o Canal 2. Fingir que não vou voltar, despertar.

Atenção.